Os irmãos DJs Ellison e Juninho fazem a festa no Pará. Acende a chama, meu águia! Prepare-se que vai ser quente! Melhor lançamento do ano chegou. Vocês estão todos preparados? Algo diferente chega até você. Algo diferente chega até você. Inovação. Mais uma vez, o Pop sai na frente. 360. Pop Live. Super Pop Live. Trezentos e sessenta. Agora, com o cenário 360. Cenário 360. É pressão, pra todo lado. É assim que eu gosto. Agora é a hora que todo mundo estava esperando. Tá todo mundo pronto, família? Estão! Então vamos subir! Fum, Wabi, Wagia, abrindo tuas asas, meu águia! É 360! Hoje eu vou dar-lhe a picada. Hoje eu vou dar-lhe a picada. Definitivamente! Estamos no Marajó, Juninho! Cada vez é diferente! DJ Alisson! Mas a galera tá pra cá, Alisson! Então, chama o meu águia pra esquerda! Chama! Pra direita. Sabe por quê? Ele chegou! O águia chegou! Joga pra cima! O águia chegou! Chegamos forte! Chegamos firme! Chegamos juntos! Chegamos com a família Pop! E sempre procurando fazer o melhor pra você! Acende as chamas, meu águia! endoidece, endoidece, endoidece, endoida, endoida. E essa galera aqui na frente, como é que dá? Bora preparar, DJ Alice Juninho. Um, dois, três, esse é o Super Pop, mais uma vez. É pra vocês também! Joga essa mãozinha lá em cima e bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Senhoras e senhores, primeiro agradecer a nossa produção, que fez sempre o máximo pra poder cumprir a promessa do meu amigo Babau de apresentar o cenário 360, e nós estamos aperfeiçoando esse projeto a cada semana, a cada mês, a cada show, a cada momento, com muita sutileza para fazer o melhor para vocês. E é claro, agradecer a vocês que curtem o Super Pop. DJ Alisson, chega aí, maninho! Estamos juntinho, Juninho! E quem é do Marajó aí, bota o bracinho pra cima! Galera de Salvaterra, bota o bracinho pra cima! Bota o bracinho pra cima! Bota, bota! Vai começar, senhor! Pri, pri, pri, pri, pri, pri, pri, pri, pri, pri, pri, pri, pri, pri, pri, pri, pri, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, lá em cima! Vai girando, meu área. Vai girando, gira um pouquinho, gira, gira, gira, gira. Sai, Vitória! Aí, pai! O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. Só quem tá de férias, segura aí, Mandela. Só quem tá de férias. Só quem tá de férias. Só quem tá feliz. Só quem tá solteiro. Bora fazer a galera endoidar eles. Um, dois, três, pra Alemanha. Sente, sente, sente. Se tu ainda me amas, amas, amas. Se tu ainda acorda, me amas, eu só te peço, só mais, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te peço, só mais, só mais. Só mais uma chance. Pode segurar essa parte aí, Jefferson, porque eu quero falar pra galera o seguinte. Galera que tá tomando gelada, mais uma vez anuncio, falei pra galera aqui. Pessoal disse, Juninho, bacana você ter falado, você ter anunciado. porque tem garçom vendendo cerveja mais cara e esse papo não cola de enganar a galera, viu? É cervejada e os garçons não tem compromisso com a casa, não tem compromisso com a direção da festa. Portanto, a direção da festa avisa que a cerveja são 3x10 nessa porra, meu irmão! Não tem esse papo, não! Então, quem quiser, é só ir no bar, pega o seu pacote, pega a sua gelada, 3x10. Eu disse 3, a gente vê uma cerveja, vou sempre mostrar aqui. 1, 2, 3 cervejas por 10. Família Rouba Cena já tá ali, é com balde, é com baldão, Família Rouba Cena. Tem gente comprando, é pacote agora, Juninho, te liga. Bora comprar pacote, né, Alisson? É a onda do momento, garoto! Acende, acende, acende, acende! Acende a chama! Dali, DJ Alisson, mostra porque tu é o showman! Se tem alguém no Paysandu aí, por favor, bota o bracinho em cima, que é a galera do Papão. Representa agora a galera do Papão aqui no Marajó. Cadê? Cadê? E a galera do Clube do Remo, joga o bracinho pra cima. Só quem é do Leão do Marajó, joga pra cima, solta a torcida do... Eu vou conversar com o Leão hoje, viu, Juninho? Cadê a galera do Leão? Joga pra cima, joga pra cima, joga, joga, vai, vai. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso Leão. Cadê a galera do Papão? Galera do Papão, galera do Papão. Mas hoje o Flamengo perdeu pro São Paulo, hein? Cadê a torcida do Corinthians? Aí vocês dão valor. Mas cadê a torcida do Paysandu? Vamos! O quê? Pra cima, Papão! Que é? Quero! Diz! Gritar campeão! Vamos! O quê? Pra cima! Fala, meus gêmeos! Quero! Gritar campeão! Segura isso! É o seguinte, tem aqui pro meio da galera, maninho! Tem aqui pro meio da galera, maninho! Me joga pra cima! Acende a chama! Acende a chama, meu águia! Põe a mãozinha pra cima e grita! Hey! Vai! Joga! Joga! Que vem aqui, papai! Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão e assume, tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão e assume, tá com ciúme. Joga, joga, joga, joga. Espera essa emoção. É o Super Pop Live, salva a terra, meu irmão! Bente da esquina, o carequinha também tá aí com a gente, bora, chame! Perdeu hoje, hein? O showman. Assume, assume, assume, assume agora, vai! Só quem é bandida que gosta de pressão, de pressão, de pressão, de pressão, de pressão, são. Alô, Melly! Essa galera aqui na frente! Essa galera gosta de pressão, meu irmão! Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. E a família rouba a cena também! Aqui no Pop 360, 360, 360, 360, Dali Alisson! Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando! É só apertar no botão, xerife! Mas é botão, meu padrinho louro do Caixa Azul, Dona Marta. Massa Som também tá ali. Meu amigo Elton também, Elton da Explosão. Alô, Elton! Aquele abraço pra você, maninho! Clima ficando bonito. Clima ficando gostoso. E eu queria interagir com a galera um pouquinho. Só quem se considera filho de Deus aí, pra mão pro céu, por favor. Pra cá, pra cá, pra cá, no meio. Só quem se considera. Quem, não, quem acha que não tem nada a ver com Deus, então põe pra cima, esquece, deixa rolar. Põe a mão pra cima, assim, ó. E bate assim, ó. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Ali, maninho! Você partiu meu coração, e se pra todos não quero mais, eu não servia pra você, que de mão dadas não ia andar. Agora vejam só, o jogo virou, como esse mundo gira, como esse mundo não contou que pudesse mudar, que viria a me amar. Acho graça porque não restou. Meu parceiro, gol de Gubá! Aquele abraço, galera, do Gol Nego Bala. Um abraço. Como esse mundo gira, como esse mundo e agora? Agora vai sofrer na minha mão, provado seu desprezo. Um abraço aos cobras, todos os cobras aqui. Peraí, peraí, peraí. Olha aqui, esse microfone, microfone. Eles gritam quando a gente fala, ó. Um abraço aos cobras! A gente tirou o chapéu! DJ Mel! É o Pop! Vamos parar! DJ Betinho Isabelense! Bom! Bom! Se não for pra ir até de manhã, é melhor parar essa porra! Bora sacudir tudo! Nós bota elas pra mamar, nós é ruim não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Yeah. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. E aê! Diz, diz! E aí, maninho? E aê! Tá beijando a mina aqui. Mas, Juninho, se a galera sabe cantar essa, eu tenho certeza que a galera também canta essa aqui. Sente só, vai, vai! Se liga, você achando que eu tava com outra. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Com esse ciúme aí, não eu vai quero ter ouvir vocês, hein! Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Ô, desculpa. Só quem tá solteiro canta. Se eu tiver solteiro. Quê? Se eu tiver solteiro. Como é que suas amigas. Eu vou tocar mais essa aqui. Amar, amei, gostar, gostei. Mas agora eu não quero nem de graça. Não dá mais, ei, ei. Era uma briga em cima da outra. Diz. Ô moça, não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Ela quer subir no palco ou ela quer ficar aí mesmo, no chão? Como é que é? Você quer ficar no chão ou quer subir no palco? Você que sabe, você que manda, então ajuda alguém aí. Aqui no palco. Não, fica aí mesmo, não. Aqui no palco, hein? Vem pro palco, vem. Mortadela, vem também. Vem pro palco. Segura o drink dela. Segura o drink. Eu duvido se a galera não vai aplaudir agora, hein? Atenção. Acende. pra direita, pra direita, pra direita, pra direita. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, malhando, esquerda, malhando, esquerda, direita, esquerda, parou! Dá pra subir aí, dá? Ajuda aí, por favor. Deixa aí, pega pela roda aí, põe em cima. Isso que é bonito, ó. Isso que é bonito, ó. Aqui é a aparelhagem da diversidade. Não tem esse babo, não. A gente respeita todo mundo, ó. Aí diz pra mim qual é o som, qual é o som, qual é o som, qual é o som. Super Babilar. Uou! Subi! Dançar agora! 5, 4, 3, 2, vai malandra! Essas malandras, assanhadinha, que só quebrar, só quebrar, só quebrar, vral, vral, vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando aqui, essas malandras, assanhadinha, que só quebrar, só quebrar, só quebrar. A galera da família reunida aqui, ó! O celular aqui, deixa o filmamento de pertinho. Vem pra cá, vem, vem pra cá, vem, vem pra cá, vem, vem, vem. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. É o pique. Smith é o verdadeiro Fudos. Na festa do Nando DK. E a galera do Jurunas também. Nossa, que absurdo. Vai, vai. Nossa, que absurdo. Tá com o rabetão com força. Vai, vem, com vem, vem. Com tudo, tá com o rabetão. Tá com o rabetão. Segura aí, neguinho, segura aí. Puxa o freio de mão. Tá com o rabetão com força. Com força, com tudo. Você, é o Jay Smith, Nando DK. Canta, vai! Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê. Vai, faz a fila, vem aonde cada vez. Vai, faz a fila e vem ao mar de cada vez. Faz a beijo no lindão por causa do... 006. Fiz a fila ali, ó. Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Vai, faz a fila e vem. Xerifão. Com 6, 16, sei lá. Tá suave, vem novinha, perder tua safadeza, sacanagem. Muita sucessagem, vem novinha. E os meus cobras do pop, os cobras dos pop, os cobras do pop, levanta tudo. E se você pedir pra não parar, não vou parar. Porque você que resolveu vir pra base. É a família Mirissal, meu irmão! Você vai aguentar, porque. Diz aí! Vai, tico, vai, vai, tico, vai. Diz, vai, vai, tico, vai. Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Meu parceiro Wanderson tá aqui no Super Pop. Deixa rolar, Wanderson, é nóis. Eu, você, você e eu, deixa com a gente, mano. Tu não toma uma atitude. Vou ter que ativar o meu modo lude. Feito um tapa na cara, essa é rápida, esperta. Vê se não fica moscando e recebe essa indireta. Meu chiclete favorito é o... Para ver se vai, grande amigo. Se não for... Duval! Da DFG, aqui com a gente. Um abraço pra você, minha amiga Rose também. Lourinho do Cachaçô, ao lado da primeira do... Bora, Louro! Din, din, din, pode dar em cima de mim. Tá com ciúme, tá com ciúme. Ciúme, pega na mão e assume. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão, pega na mega, na mega, na mega, na mega, na mega, na mega, na mega, na mega, na mega, na mega, na mega, na mega, na mega, na mega, na mega, na mega. Acho que foi. E o bonde das malvadas, vado, vado! Que mexe com a mente. quem tá presente, as novinhas ali, hein? Fica loucando esses. E os safadões de Sori também! Vai, vai com o bumbum, tam, tam. Mueve ese bumbum, tam, tam. Mueve ese bumbum, tam, tam, tam. Mueve ese bumbum, tam, tam. Mueve ese bumbum, tam, tam, tam. Mueve ese bumbum, ese bumbum, ese bumbum. E agora? Agora é o seguinte: quem não deve nada pra ninguém, aqui! Bota o bracinho pra cima, só que não deve nada pra ninguém! Bracinho pra cima, torcida do Flamengo, Corinthians, do Pop, sai dos. E muda! E doida! E doida! Larissa Vilhena, beijo pra você, Larissa! Abre o brilho, abre o brilho, abre o brilho, rapaz. Também a Larissa, também Cassiano Henrique, Laís e Melri também. Chuminho, bora pra cima, vai. Pra galera que tá de férias, lá vem assim, ó. Sai do chão, quem tá feliz? Tu tá, tá, tu, tu, tarará. No balanço do chiclete, chicleteiro vai dançar. Tu, tá, tá. No balanço do chiclete, chicleteiro vai dançar. Tu, tá, tá, tu, tu, tarará. No balanço do chiclete, chicleteiro vai dançar. Tô chegando, vem pra cá. Vem curtir meu som, vem comigo balançar. Eu tô chegando, olha o chiclete aí. E o Super Pop faz assim bem gostoso. Se a canoa não virar, olê, olê, olá. Se a canoa não virar, olê, olê, olá. Joga na areia. Bora, galera de Salvaterra. Galera de Sono que vai curtir esse verão aqui, ó. E ela tinha dado um beijo, havia dado um garanto. E se a canoa não virar, é no pop que eu vou me E se a canoa joga a mão pra cima, joga a mão pra Bora, cima. Bora, Minis de Salvaterra! Assim, assim, assim. Obrigado! Vai, vai! Vai, vai, vai, vai, vai! Valeu, Maceió! Nosso parceiro Bicho da esquina. Alô, Bicho! Alô, Carequinha, Chumê! O filhote do DJ Alisson também rompendo fronteiras. Maninho, suave, gostoso, profissional, é assim! Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. E o quê? Me deu um tênis de presente. Falou que a botina não combina mais com a gente. Mas aí? Mas que menina ainda sente. Aí não aguentei, falei. E se não deu certo com a gata? Manda ela ir pra longe agora, vai, vai, vai, vai. Vá pro inferno com seu amor. Vá lá, vá lá, vá lá, que aqui é muita paz e romantismo, assim, ó. Oh, coisa boa! Três cervejas por 10 no bar da festa, não pague mais, hein? É cervejada! Quem é que tá tomando gelada, bota o bracinho pra cima! E quem é que tá afim de se apaixonar também, bota o bracinho pra cima! Alisson, faz aquela agora, bora, duvido, vai! Olha onde eu vim parar, mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada, mas como eu ia imaginar... Meu parceiro pelado, ele e o Bacu, voltando juntinho, meu irmão! Você tá me ensinando mesmo... Para, meu padrinho, louro do Caixa Sua! Espera mais um pouco... você jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar, o amor que eu sinto por você. Se perguntar, tia super mole. Isso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Se apaixonou pela pessoa errada, mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada. Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco que tu vai. Dia 6 de setembro, aniversário do Jeito Mix da família Pop. Vem aí mais um grande aniversário, mais um grande evento. 6 de setembro. Eu sei jogar. Que só desenvolve o amor. Me confie, me entreguei. Eu acho que dá pra cantar isso aí, não dá, galera? Hoje do meu lado fica aqui imaginando. Mas como eu vou te cair? Mas cara, vem aqui assim, vem aqui assim. Amor, me parabéns a volta. Vai! Me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar. Isso é bom falso. Oi! Parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Meus cobras! Obrigado por demonstrar. Isso é bom falso. Eu vou ter que ver isso aqui. Pode ser no paredão. Olha o padrão, Jesus, Luiz, passa a fladinha, escarreta, passa a flor. Quem aprendeu uma dança que é bom demais. Oh, eu! Envolvência da batida do papai. Tio, eu! E teme tudo quando o sol do bate, não toca a coragem. Só riu? Pode o pé. Tio, riu? Rasga a porra desse grave do paredão. Oi! Vai, cara! Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Essa nossa galera que aqui na frente, essa galera do mundo todas. É muita gelada no pop aqui, maninho, por favor! DJ Wanderson! Meu sogro graçou de Milson! Bota a mão no joelho e vai no chão. Por essa é o pânico! Bota essa parte, Gerson! É na linha cruzada, tá comigo aí, linha cruzada! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai, vai! Cadê a menina aqui? A menina vai, vai, vai. 360. Ela bota a mão no joelho. Ela bota a mão, bota a mão. Meu irmão, segue uma mochinha de som do Brasil. Ela bota a mão no joelho. deixa, deixa na batida. Quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima. Joga, joga, só a torcida do Paixandu. Só a torcida do Paixandu. Quem bota a pé aqui, o Paixandu não vai cair. Bota a mãozinha e dá-lhe um soquinho pro céu. E quem é do Leão também? E bota fé que o leão não vai cair também. Tem muita gente com fé, meu irmão. Bora! Zezé, vem pra fiquinha. Wendel também, um abraço ao Vitelli, Luiz, Henrique, aí do Tapanã, os brasileiros do Sul, alô meus brasileiros! Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar, eu tive que chamar, eu tive que chamar. Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar, eu tive que chamar, eu tive que chamar. Ei, ei, oh, oh, ei, ei, oh, oh. Bota bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota bunda pra mexer aqui. Bota bunda pra mexer e eu boto pra aturar. Bota bunda pra mexer que eu boto pra aturar. Bora, meu padrinho louro do Caixa Azul, manda uma daí, manda uma gemada. Com bunda no chão. Vai, passa, lisa, com bunda no chão. Eu paraliso, com bunda no chão. No escuro da tua inveja, a minha luz é neon. Vai, passa, lisa, com bunda no chão. Vai, para, vai, para. Para, vai, para, Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando DK tá mandando. Morena jogando. Meu parceiro Éder da Mike também curtindo o 360 Live. Ele quer que o Águia gire pro lado dele aí, Nandinho. Parabéns, novinha, tu ganhou. Vai pro Éder, vai. Vai pro Éder, vai. O Éder da Mike 360. Vai, vai. Pra mim você é a número um. O quê? Pra mim você é a número. Olha aqui, tá ali, Alisson. Nosso padrinho Ademar, rapaz, daquele jeito ali, o nosso ladinho, sempre com a simplicidade e sempre falando bem, dando sempre força ao nosso trabalho desde criancinha, né, Ademar? Vamos nessa, vamos pra cima, sempre junto! Pra mim você é a número um. Meu águia, vem, meu águia, vem, meu águia, vem, meu águia. Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando DK tá mandando. Morena jogando, loirinha jogando, vai. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Loirinha jogando, parabéns novinha. Até o chão! Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Pra mim você é... Nelson Sargento Roberto, também do bombeiro, tá aí com a gente. Cadê o coronel, rapaz? Toda a galera do bombeiro. Mande toda a galera pra mim que eu quero falar em todo mundo aqui. Inclusive ela, viu? Tá aí com a gente. Ele abraço especial, meu Sargento Roberto. Galera do bombeiro também, de Maracanã, dona Reunida. Um abraço meu, Valdo, meu amigo Valdo. O coronel. Também o Alô Marcelinho, Serjão. Bem-vindo! Meu showman DJ Alisson! Bora pro batidão, Juninho! Porque o papo é sempre assim, né, Maninho? Você girando, fazendo tudo que a galera gosta de dançar. Na frente, embaixo, em cima, tocando os sons do momento, os sons que foram sucesso. Tudo que a galera gosta de curtir, porque o pop é o pop e o showman é o DJ Alisson em Salvador. Sabe por que passo e finjo que não te vejo? Porque a tua cara é hoje meu maior desejo. Tu evapora com a minha tolerância. Não te dei abertura, então não vem de confiança. Tem que rotular, não tá com encaixa direito. Me respeita se tu quer respeito. Não vou te mostrar que hoje eu tô a pressa, mas nada me impede de te xingar na minha cabeça. Eu quero que tu vá, vá tomar no cu. Rádio toda a ponta da tua vida. Vai, a tua, hoje já se viu. Eu tô tipo tolerância zero. Eu quero que tu vá, vá tomar no cu. Essa música é uma sátira, viu? Que a nossa grande amiga aí gravou. E meu amigo, tá o maior sucesso essa música na internet. E o Elisson já toca aqui pra galera. Você vai escutar muito aí, né, viu? Sabe por que passo e finjo que não te vejo? Porque a tua cara é hoje meu maior desejo. Tu evapora com a minha tolerância. Não te dei a procura, então não vejo confiança. Não vem me rotular. Essa música é aquele velho papo. É aquela pessoa que se preocupa muito com a vida dos outros e acaba esquecendo a dela, viu? É isso mesmo! Toma aí! Quero que tu vá! Ele chama o nome, né? Deixa eu tirar o braço, daí você vai dar problema pra ti. Puta que pariu! Foi bom te amar, não consigo esquecer o beijo seu. Tem noite de amor, você me deixou. Acelerado, bora pra cima, meio-dia. É doido. E a minha amiga Maíra Gassiano tá aqui. Tirado de flor e amor, por isso. Manda um alô pra ela que ela tá te vendo aqui, ó. Beijo, Maíra, pra você. Mas ela não vem quando o pop tá aqui, cara. São 4 anos que ela não vem com o pop aqui em Salvaterra. Mas ela tá sempre online, o coração tá explodindo de emoção. Olha a família reunida aqui, ó. Obrigado, Maíra, lá em Florianópolis, online, online! Mas sabe, de mesma distância, o coração tá sempre ligado com você. E eu vou tocando música pra você assim, ó. Sem só, sem só, sem só, Alisson! Não existe fronteira! Fronteira. Pra quê? Pra me segurar. Olha a chama, olha a chama. Não existe barreira que eu não posso. Acende a chama! Não existe nada, somente Deus pra nos separar. A gente Maluquinha! Maluca, hoje ele perdeu no uísque. Eu acabei de crer. Eu sou maluca, eu sou maluca. Maluca, eu sendo o maior, Railson da pegada, louca também, de Salvaterra, tá de rock, Railson. Rock pesado, meu chegado. Valeu, galera, show Pitel também, um abraço. Um abraço especial também, o Frango e Fruteira do Guavi, na PA 154. Vai! Como vou te esquecer? Tudo me lembrar você. Nossa, galera de Maracanã, amor, estão no pop. Alô, Roberto. Tudo que a gente viveu, não sei se pra você valeu, pra mim foi bom. Ellison. Ainda escuto sua voz sussurrar, eu sou meu. Um amor tão puro vivemos, será que se perdeu? O ar que eu respiro. Olha, Ellison, tem uma galera aqui. Jordana Gomes, musa do pop, Diego Potência também. Rafael Siqueira da Super VIP. Rony Siqueira, Luiz também. E o 360 é. DJ Ellison. Entra pai, entra mãe, entra filha, mulher e menino. Agora é amigo, todo mundo faz parte da panelinha. E os cobras? Essa galera é uma tremenda panelinha. Vamos ver, vamos ver. Vamos puxa saco, tem moral, tem emprego, tem real. Todo mundo faz parte da panelinha. Robacena, panelinha. Robacena, Robacena. Come o dinheiro da saúde. Rapaz, o cooler dele só existe cheio o tempo todo, meu irmão. É muito chope, garoto. Come o dinheiro da saúde. Come, come. Come o dinheiro da educação. Lá tem que comer bem caladinho pra ficar na panelinha. Olha só! Olha só quem vem aí, que acabou de chegar. É muito puxa-saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo come junto com a família. Ego é muito puxa-saco comendo na panelinha. Meu parceiro Léo, Gil, aí do Lava Jato. E o DJ Carlos também. Valeu, Léo. As marcantes! Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. Eu só te liguei. Paranaldo! Explosão! Que sinto aqui. Comendo fronteiras com a gente, pode criar o novo! Pra cima! Aquele sentimento, orgulho de momento. Chegou ao fim. Rafael Siqueira, best. Super VIP. Também tá de fronteira, Alisson. Ainda tem o seu nome em mim. Também tem o seu nome. DJ Carlos. Fanderson também tá na reta agora. DJ Raimundo Mix lá de Ananindeua. Sobre está seu nome. Amém. Ainda aniversário, é? É aniversário hoje? É aniversário, não, não. Essa é a parada da mistura. Era isso, meu parceiro, Jay Felipão aí no bar Sandro Mofre. Só faltava o Edmidon. O Edmidon mesmo, é, rapaz? Meu amigo Isaías, ele que só vive no pop de saudade, mas disse eu dou valor no live também, meu irmão. Ele abraço, Alisson. Alô, Vic Day! Dali Maninho! É o pop! Olha, 360 esse lado aqui. Eu vou te contar uma coisa. A pressão tá alta, garoto. DJ Filipão, no Bar Santo Nofre, ele também. Filipão, só faltava o Eder Bidombo. Eder, você faz parte da família pop, Eder Bidombo. Parceiro Beltrão aí da Z1000 é 360 da Produções. É marcante, é marcante, pressão. Juninho. Onde